pensar, ter em mãos o que um dia eu beijei e superar a realidade de um mundo que só vive a sofrer, me libertar de todo mal e me entregar ao Deus Consolador. Senhor, ouça minha voz, se estás aqui, por favor me ensine a viver o teu amor. Eu quero sentir a tua paz, o teu poder reinando em mim.